Lição 13. As melhoras. 1. Kopf. A cabeça. Auge. O olho. Nase. O nariz. Hand. A mão. Arm. O braço. Finger, aber auch Zehe. O dedo. Bauch. A barriga. Knie. O joelho. Ohr. A orelha. Ohr im Sinne von Gehör. O ouvido. Mund. A boca. Zahn. O dente. Äußerer Hals. O pescoço. Hals innen. A garganta. Rücken. As costas. Bein. A perna.